356, check 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso, para 356. Está passando 11 mil, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água, à esquerda, Morro de São Paulo e Caruru, câmbio. Está afastado aí. Volume 48, controle Salvador, via cordial. Está autorizado a chegada à mar e desça para 2000, ajuste 107. Controle Salvador, vê alguma possibilidade em liberar a restrição de uma centena 15 milhas para o trip 5490? O tipo está liberado, capitão. E a gente está providenciando uma novidade para o trip 5490. Excelente, eu lhe agradeço muito, liberada a restrição. De Nova Mamá, que eu fiz algumas chamadas e não obtive resposta. Realmente um prazer. Prossiga. Realmente não escutei, senhor. Vamos agora. Como fica na regressa aí? Recebendo informação aqui da empresa para regressar para Salvador. Ok, o senhor vai regressar em voo visual? Positivo, se autorizar a curva direita da seta de corredor excelente. Corredor caixa prática. Positivo, está autorizado. A descida também autoriza? Autorizado. Comer 2 menos, falou 3-5, livre direita solo 1-2-1, destino 1. Direita solo 1-2-1, 1? 456, ligou. Mais 154, Duna localizador em aproximação. Checa o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 295, fazendo entrevista, obrigado. Boa. Trip 5490, contando com o grande poder de persuasão da minha auxiliar, ela conseguiu, junto ao melhor centro de controle do Nordeste, o seu voo direto para Petrolina, a partir da presente posição. Graças à sua grande ajuda e também da sua auxiliar, direto Petrolina, te agradecemos imensamente também, auxiliar, é o Trip 5490. Boa tarde, 3154, final 10, embaixo da massa. Então, 3154, continua a aproximação. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Dentro de pouso no 0354. 3192, está autorizado a aproximação ILS. Três, um, cinco, quatro, no solo 3, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Espera pronto, Chané 142. Chané 6142, autorizado Enem, manter cabeceira 10. Armadeiro 9042. Autorizado a decolar de posição no 0, vento no 30 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar da cabeceira no 0, 500, 500, 500, 500. Ouro 648, está autorizado a aproximação em LE. Autorizado, portaria estabilizado, agora 648. Controle 2, 0, 8, 6142, boa tarde. Chile 6315, controle ANE, mas você quer 0. Mais um minutinho na posição, chegar na 3 ou na 3. No fim, para a tarde? Vai manter a posição por mais 30 segundos. Sim, estou mantendo a posição de espera, repete pronto. Será? 35490, chame Recife, frequência 12685. Recife 2685, obrigado, boa tarde, vai acabar. Pode ficar no chegamento 3 ou no 5. Salvador, boa tarde, está 392, 2 vidas. Simbra, baixado e travado. Então, 3110, continue a aproximação, o aeroporto está livre, ajuste no 07. Estamos aguardando, 3112. Papatão, ruim de Alfa Alfa, controle. Em tempo, vou fazer uma retificação. A chamada que fiz sem resposta foi pro Índia Mike Alfa e não pro Índia Novamba Mike. Estou tentando me redimir, câmbio. O Índia Novamba Mike está autorizado a girar à direita para final da pista 17. Você vai seguir a aeronave da Gol, equipamento 737 que passa ali próximo ao Fora da Mar. Número 1-0-0-0-9-9. E depois, 3-1-5, decolado 4-5, controle 1-2-0-0-8. 1-2-0-8, Oceano 3-1-5. Oceano 3-1-5, este é o controle Salvador, está em contato, radar. 6315, vai cruzando agora 1500 pés, pode vai direto Leda. Após 2000, autorizado. Após 2000, direto Leda, 6315. Bolo 648, 4 milhas para o externo, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95, gol 648. Recebendo, chamando a torre, 1845, obrigado. 1895, obrigado, gol 648. Boa. XR, autorizado o táxi, pode considerar o papá. Torre Salvador, muito boa tarde, agora no 648, final funciona 0, baixou e travou. Bom, no 648, boa tarde, ajuste no 07, continua a aproximação, número 2 para pouso. Passando como número 2, agora no 648. Um 333, boa tarde, mantém a ponto de espera. Mantém. Ciano 6142, chame Recife, frequência 12685. Recife 12685, boa tarde. Boa. Um 3192, um solo 47, livre direito ao solo, 121, décima 1. Direito do sol 1-2-1-1 No Quebec Serra, autorizado ingresso de pistão no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Salvador, Chanel 62, 6315, confirmando, se puder colherar com esse voz direto do Brit. Anotei a sua solicitação, Oceano. A sua escuta, obrigado. Está autorizado a minha irmã, você? Autorizado a minha irmã, segundo, 333. Certo, após a passagem do voz, vai a minha irmã, 333. Oceano 6315, coordenação efetuada e o melhor centro de controle do Nordeste acaba de autorizar o seu voo direto para Bridge. Obrigado, meu amigo. Direto Bridge, 6315, parabéns pelo serviço. Renovamos a máquina, já está avistando a cabeceira 17? Positivo. Muito bom. Chame a torre na frequência de 1-1-8-95, solicite instruções para pouso. Câmbio. Muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde, uma serviço, meu querido. Boa. Torre, Soteropolitana, meu cordial, boa tarde, é o Índia 90 mais. Índia November Mike, reporte final da 17, ajuste no 07, vento no 30, grau 089. Contando na final da 17, o Índia November Mike. 1-3-3-3, alinhado para outra, 1-0. 1-3-3-3, autorizado a decolagem de 1-0, vento no 30, grau 089. Autorizado a decolagem da 1-0. Oceano 3115, chame Recife, 1251. Recife, 1251, 6315, atrás. Boa. Controle, boa tarde, Oceano Quebec Serra. Boa tarde, Kilo Quebec Serra, prossiga visual para o Morro de São Paulo e chame no Travesso Farol da Barra. Chamarei no Farol, Travesso Farol da Barra, Quebec Serra. ONU 333, Equador 52, controle 10-0 do Sinal 8. 208-1333. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-3-3-3. 1-3-3-3, este é o controle Salvador. Está em contato, radar. Agora na final da 97 com trem fixo, Índia 99. Índia 99, cheque trem, autorizado pouso de pistão no 7, vento 140 graus, 119. Opa, libracionário, pode parar, tá? Ah, confio no pátio. Sim. Patango Índia 9B, Mike, no solo 55, confirme precedência. Está autorizada a chegada a Mari, desça para 2017. Na minha escuta, Talcote. Ele fez um passeio ali na, no setor uísque da terminal e retornou para Salvador. Meu Lima Alfa Yankee, autorizado em linha, decola a pista 10, vento 150 graus, 099. Positivo, Kilo Quebec Serra, frequência livre. Vem para a tarde. Recife, 1251. 251, no 333. Lima Alfa Yankee, decolado 1800, controle 120, decimal 8. Controle 108, boa. Salvador, boa, Papa Romeu, Lima Alfa Yankee no perfil da Dael. Botão Lima Alfa Yankee ao controle, contato radar, suba sem restrições. Gente, sobe sem restrições do Yankee. Então, Papa, autorizado alinhar e manter cabeceiro no 7. Azul 4462, está autorizado a aproximação em ELF. Papá, autorizado a decolagem de pistão no 7, o vento no 0 graus, 109. Torre Salvador, OS 5856, ponto 0 da 120, pronto. 5856, autorizado a linha, MC cabeceira 1 no 0.